aí, beleza? Eu sou o Guga Mafra, você tá ouvindo o GugaCast, e essa semana, ao invés de ter um episódio especial pra vocês, como a gente faz todas as semanas, a gente vai dar um tempo, mas você vai ficar com os melhores momentos dos conteúdos exclusivos que a gente tem no grupo secreto do GugaCast no Facebook. O grupo secreto é exclusivo pra quem é assinante do programa. Você sabe, é só entrar lá. Eu falo todo o programa aqui, tá na hora de você saber já. Apoia.se/GugaCast, você entra lá. Com 5 pratas você ganha um obrigado. Com 10 pratas você vai ganhar um obrigado especial no final da temporada. E com 15 pratas você se torna um assinante super VIP, master, extra, rei do camarote e participa do nosso grupo exclusivo secreto no Facebook, aonde a gente tem conteúdo extra, conteúdo exclusivo, todos os dias, mesmo quando a gente não tem episódio na semana. Então, aí, se você estivesse lá, você ia estar tendo conteúdo exclusivo a semana toda e você vai ouvir uma palhinha, vai ouvir uma coletânea de alguns dos melhores que a gente fez desde o começo dessa temporada aqui. Espero que você curta, espero que você assine e a gente se vê daqui a 2 semanas. Não, quero dizer pro Caio aproveitar esse momento que ele foi muito bem no GugaCast, nesses GugaCasts todos em que eu estive ausente, muito melhor do que eu iria, e ele eternizou pra sempre a frase ar de rainha, jeito de malandro. Como o cara pode se tornar o mais bem-sucedido pagodeiro de toda a história com apenas 2 frases? É, como, né? Cara, eu imaginei tudo. Quando ele cantou Ar de Rainha, Jeito de Malandro, eu imaginei aqueles caras batendo assim no pandeiro, fixando numa perna só, e põe a perna esquerda pra trás e depois pra frente, sabe? Virando a cabeça, cara, assim, não sorrindo. Sei, não. Você tá descrevendo uma dança do pandeirista, é isso? É, a dança das bandas de pagode, porque todas elas dançam igual, assim. Eles ficam só mexendo o pé de um lado pro outro e sorrindo e mexendo a cabeça, assim, virando o pescoço. E eu imaginei eles fazendo isso e cantando Ar de rainha, jeito de malandra. Eu pensei em completar a música depois, mas não precisa, cara. Não precisa. Excelente. Uma coisa que virou muito comum na minha vida é marcar encontros com pessoas que eu nunca vi na vida. Não encontros amorosos, não entendo errado. É certo. Encontros de trabalho. É muito comum isso. Você vai num evento, okay, por exemplo, e aí lá tem uma empresa que tem interesse em fazer negócio com você. E aí a pessoa entra em contato com você por e-mail, fala, ah, oi, eu sou da empresa tal, gostaria de fazer negócios, verificar a possibilidade e tal. Você vai estar no evento X? Vou estar lá no evento X. Ah, então a gente se encontra lá, beleza. E todas as vezes, é só nesse momento que eu me toco. Só no momento que eu tô chegando lá, que eu me toco de caramba, como é que eu vou saber quem é essa pessoa? E aí você tem que mandar a constrangedora mensagem: eu estou usando uma camisa azul. É. E isso é engraçado como as pessoas simplesmente, nessa situação, elas passam por cima disso, sabe? Normal, você fala isso, aí o cara fala assim, ah, eu também. Direto, eu recebo uma mensagem de um cara que escreve assim, eu estou de calça jeans. Porra, sacanagem, né? Todo mundo. E aí eu penso, será que ele tá tentando, tipo, me evitar? Ele quer me ver primeiro, sabe? Se eu chegar lá e não era exatamente aquilo que ele achava que era, e ele pode ir embora. É, cara, eu acho que você tinha que usar o clássico, eu estarei segurando uma Coca Zero. Porque aí se abre um universo de possibilidades. Primeiro, que você vai esperar o cara tomando uma Coca Zero, que já é uma coisa boa. Assim, uhum. Você vai estar tomando um refrigerante enquanto espera. Você vai estar se refrescando. Melhor. É, e você não vai estar naquela, tipo, eu não posso sair daqui e tomar um refrigerante porque eu estou esperando esse cara. Você já vai estar fazendo isso. Uhum. Além disso, você vai ter uma aparência muito mais descolada e bacana. E uhum. Brasa. Sim. Porque você vai estar segurando um refrigerante. E ainda existe a possibilidade, num último recurso, você jogar ele fora. Você pede uma Coca Zero e um Sprite. Isso. Não, e um Sprite não, só a Coca Zero. Não, e se, o cara, assim... e se o cara tá chegando assim, você discretamente só afasta a Coca Zero, assim, com as costas da mão e agarra o Sprite. Ah, entendi. Entendeu? Entendi, é mais sutil. Mais sutil do que jogar uma Coca pra cima e ela sair espirrando o gás, assim, rodando a lata, né? Você marca um encontro de trabalho e aí você tá lá esperando, segurando sua Coca Zero. Aí de repente você fala, puta que pariu, esse cara é o Arnaldo. E aí você joga e sai aquela Coca rodando e você evita de encontrar o Arnaldo. Mas é engraçado que a dinâmica desse tipo de situação, ela é de fato muito parecida com um blind date, sabe? O encontro do Tinder. É muito parecido. Sei. Porque embora não haja intenções sexuais, as intenções são comerciais. Certo. O resto é igual, cara. Então, quer ver? Já aconteceu. Eu recebo um e-mail de alguém falando assim: Guga, eu gosto do seu trabalho, adoro o seu trabalho, não sei o que tal. Eu trabalho aqui na empresa tal, que faz sentido. E eu queria marcar um almoço pra gente ver se podemos fazer algo juntos. E eles falam: ah, ok, beleza. A empresa é legal, realmente faz sentido a história, vamos fazer isso. Aí, esse que eu vou te contar é real. Aí, esse cara vem até o meu escritório e a gente foi almoçar num restaurante ali perto. Então, assim, é igual, cara. É igual no Friends, quando a Mônica vai sair com alguém, sabe? Sim. O cara veio até a minha casa, entrou, conheceu as pessoas que estão ali. E agora, vamos sair? Vamos. Aí a gente desceu, foi até um restaurante. Escolhe um restaurante maneiro, que você não vai qualquer merda. E assim, um pouco incômodo, né? É um pouco incômodo, porque você não tem muito o que falar, você não tem assunto. Mas ao mesmo tempo... E aí, tem, pode ir para os dois lados, né? Tem aquele assim, tipo, putz, não tem nada a ver, pô, que merda. Mas eu não vou nem falar disso, vou falar de um que deu certo, assim, não tem a ver. Aí você vai, e aí você senta na mesa, e o cara fala várias coisas que tem a ver com coisas que você pensa, sabe? E aí começa a dar certo, entendeu? Começa... Entendi. Começa a rolar. Começa a rolar. E aí, é mega awkward também, entendeu? Porque você fica, pô, você acha que essa estratégia é boa? Eu também acho, eu usei a mesma estratégia na minha empresa. Caramba, que legal. Sabe, começa a ser você assim. Você também gosta de pão com manteiga? Ah, nós somos melhores amigos. Aí você come, o restaurante é bom. Aí a pessoa fala assim, pô, que maneiro esse restaurante, nunca tinha ouvido falar. Né, então, é aqui do lado do escritório, a gente vem sempre aqui, o garçom te conhece, sabe? E aí, Guga, tudo bem? Tudo bem, veio de sempre, aí, sabe? Impressiona. Sei, sei. Aí depois... Isso, né? Você quer impressionar o cara, né? Não raro, se você sai do restaurante e fala assim, e aí você volta, né, é perto do escritório, e você fala assim, vamos subir então pra gente tomar um café, sabe, pra terminar a conversa? Olha que awkward que é isso, cara. Aí você para na porta do prédio, o cara olha no seu olho. E te dá o cartão, o cara, né? É, o cara fala, então tá bom, então depois a gente se encontra. Aí você fala, olha... Não vai sumir, hein? Não, então, mas, cara, é mais ou menos assim. Aí, esse que eu tô contando, cara, foi no meu escritório, a gente foi lá, tomou um café, continuou a conversa, fez mais uns planos. Pô, vamos fazer mais isso, vamos na próxima vez vamos num outro restaurante e vamos ver se a gente pode fazer isso e aquilo junto, sabe? E você sai de lá com a sensação de que, porra, que maneiro. Conheci uma empresa, né? Conheci alguém comercialmente viável. Comercialmente viável para um relacionamento. E quando eu me toquei disso, cara, nunca mais eu fui o mesmo nessas reuniões. Porque eu passo o tempo inteiro me sentindo awkward, né? Me sentindo, putz, que estranho. Aí quando é na situação contrária, né, eu fui no escritório do cara e ele falou assim, vamos subir? Eu, não, eu vou pra casa. É, eu não tô pronto pra esse tipo de compromisso. Só depois do terceiro almoço eu vou subir. Caio, se você estiver em coma e as pessoas estiverem comentando sobre como foi a sua vida, imagina que uma pessoa está falando como ela não gostava de você e você só pode falar uma palavra. Que palavra você diria? Que palavra você diria, Rafael? Agora eu fiquei intrigado. Sei lá. Babaca. Não, tem que ser um negócio que vai deixar o cara bolado pro resto da vida, tipo... Rosebud. É, Rosebud é clássico, mas... Uma palavra só. Que mas, palavra assim, você seria? Você tá em coma e esse cara tá falando mal de você no seu quarto, é isso? No seu quarto de hospital. Eu falava assim, ah, eu tenho certeza que ele não pode ouvir, ele era um babaca mesmo, nunca gostei dele, sempre foi fingido pra cacete, se achava um maioral, um babaca esse cara. E aí você abre o olho e você pode falar uma palavra. Que palavra seria essa? Sua mãe? Sua mãe é boa, mas são duas palavras. São duas palavras, né? É difícil. Teria que ser algo extremamente, pro resto da vida, ofensivo. E ofensivo a um ponto de ele querer poder discutir a respeito. Tipo, não é verdade. E ele não vai poder, porque você vai voltar pro coma. Perdedor. Perdedor seria bom. Perdedor é uma boa. Ou então algo totalmente nonsense, assim, tipo, luvas. É, mas o problema de ser totalmente nonsense é que ele pode achar que você tava só delirando. Você não falou uma coisa pra ele, assim. Barômetro. Barômetro é bom. Talvez a gente precise abrir pra duas palavras, né? Uma só é muito cruel. Você tá em coma, você merece ter duas palavras. É, sua mãe aí já vira muito bom. Ou então, falar o nome da ex-namorada dele. Isso. Ou eu sabia. Eu sabia. Se pudesse ser três, eu sempre soube. Eu sempre soube. É, pro cara ficar boladaço e dizer, essa... não sabia não. Aí ele fica lá te sacudindo os aparelhos. E o cara, eu não sabia não. É... Boa pergunta, espero que o Caio tenha respondido. Assim, nessa pegada, sabe o que sempre foi meu sonho? eu queria escolher os nomes dos remédios. Boa. Porque eu acho que nome do remédio é uma arte oculta, assim. É uma coisa muito suprema. Porque, assim, às vezes eles se baseiam no nome da substância. Uhum. Às vezes, sei lá, é uma coisa de um deus grego. E às vezes não tem nada a ver. Cara, simplesmente não tem a ver. Uhum. E fica maravilhoso. Uhum. Sei lá, por que que um remédio se chama Novalgina? É, Novalgina foi de sacanagem. É, Novalgina é bom, né? Não foi um bom exemplo. Deixa eu pensar num outro exemplo. O cara chegou e falou assim, o que que você acha desse novo remédio aqui? Enfim, essa porra! E aí a pessoa, ah, ok. É, esse exemplo não foi bom. Então deixa eu pensar, Viagra. Na verdade, esse exemplo foi muito bom. Viagra. Então, pensa, de onde vem o nome Viagra? Viagra. Deve ser, sei lá, o deus da rigidez, sei lá, deve ser alguma coisa assim. Deus da rigidez! muito bem, Rafael. Mas eu fico imaginando essas pessoas chegando. Sabe o dia de trabalho? Fala, olha pessoal, hoje a gente tem um trabalho novo. É, a gente tem que criar um nome pra esse remédio. Aí você fala assim, ah, ok, vamos... É, pegar as características do produto. Você fala, ah, claro, vamos pegar as características do produto. Qual é o princípio ativo? Ah, é ácido acetil salicílico. Fala, para comunicar ácido acetil salicílico, a gente precisa usar as letras A e a letra S. Fala, ah, o que que a gente pode ter com letra A e letra S que comunique uma perda da dor? Fala assim, não, mas mais do que a perda da dor, a gente tem que indicar a renovação da vida. Fala, é mesmo, então vamos chamá-lo de aspirina. Parabéns, Rafael, sério. Sim. Mesmo, cara. Você fez um retroplanejamento do nome aspirina ou é verdade isso? Eu fiz agora. Por isso que eu digo, cara, queria muito ser batizador de remédio. E você sairia muito bem. Muito obrigado. Teve uma outra vez também, eu tinha um amigo da escola, vou até falar o nome dele, ele chamava Murilo. E o Murilo, ele era um cara pegador. A gente tinha a equipe, a gangue do basquete, sabe? Aham, uhum. Eu fazia Murilo, parte da gangue do basquete. É, e o Murilo era o cara que conseguia enterrar. Caralho, ok, isso eu não era, eu era armador. Ele era um dos únicos caras que conseguia enterrar. E o Murilo tocava um violão. E aí, o Murilo chegou pra mim um dia e falou assim, Guga, empresta seu violão? Aí eu falei, cara, eu te empresto, mas o meu violão é de canhoto. Aí ele falou, puta que pariu. Como assim seu violão é de canhoto? Eu falei, de canhoto, cara, eu sou canhoto, eu toco ele de canhoto. E não, cara, você tem que ter um violão de destro. Você tem que aprender a tocar como destro. Você poder emprestar o violão pros brothers. Falei, não, cara, você tem seu próprio violão. Não sei o que. Ele falou, não, então, é o seguinte, tem uma menina aí que eu tô afim e tal, e eu quero chegar nela, queria tocar um violão pra ela. E eu empresto seu violão, eu inverto as cordas, depois desinverto e te devolvo. Caraca. Aí eu falei, e aí, cara, aí eu mostrei o meu espírito de companheirismo. Eu emprestei meu violão pro cara. Ele passou o recreio inteiro invertendo as cordas, foi lá, depois eu saí, na hora da saída eu vi ele com a menina, ele sentado no banquinho, fazendo uma serenata pra ela, e no dia seguinte ele veio e me devolveu meu violão com as cordas reinvertidas. Cara, a gente se esforçava bastante, né, quando era novo. Caraca, velho. Hoje em dia, sei lá, tipo, eu tento, né, ser romântico, eu tento, né, tipo, fazer coisas pela minha namorada e tudo mais, só que eu geralmente estou pagando para que coisas sejam feitas, tá ligado? Quando a gente era novo e fudido, cara, a gente se esforçava demais, cara. Teve uma namorada que, sem zoeira, eu fiquei com ela um ano e pouco. Eu escrevi uma carta por dia pra ela, porque ela morava a uns 3 quarteirões da minha casa. Aí eu saía de madrugada da minha casa, né, porque era o tempo que eu tinha pra escrever. E eu sempre fazia, tipo, uns poema louco. Tinha até algumas coisas que eu até gostava ali, que eu devia ter guardado. Mas, né, dei tudo pra ela. Pô, Eu saía de madrugada, jogava a carta no vão da janela dela, assim, pra ela ler e tal, e aí, sei lá, comentar comigo no dia seguinte, ou foda-se, né? Eu tava meio que escrevendo as cartas e tal, porque eu gostava muito dela. Só que aí, eu descobri, quando ela terminou comigo, ela trouxe, assim, tipo, sei lá, se eu fiquei com ela um ano e pouco, ela me trouxe umas 120 cartas fechadas. Ela falou, toma essa merda, chata pra caralho. Caramba, que escrota. É, e aí? Aí nunca mais escrevi carta pra ninguém na minha vida. Ninguém. Ela matou esse menino romântico que existia dentro de você. Matou, com certeza. Tinha até algumas coisas que eu gostava bastante, assim, tipo, eu escrevia, tentava fazer poema, tentava fazer uns pequenos contos em que a personagem era ela, sabe? Umas coisas. Pô, bem bregas, assim. Ainda. Tinha. Legal, cara. Você devia publicar isso um dia. Eu não tenho, esse é o problema. Eu fiquei com tanta raiva que eu joguei tudo no Ribeirão. Tinha um ribeirão que passava no meio de mococa. Eu peguei e joguei tudo lá. E falei, filha da puta, não quero mais essa merda. Quase desaprendi a escrever se eu pudesse, tá ligado? Tipo, não, eu quero ficar analfabeto agora. Lembra aquela história que eu fui trocar o pneu do carro e eu tava com febre? Lembro sim, cara. Eu reli essa história esses dias, era muito boa. Reparo de casa é uma coisa, eu sei fazer. Mas reparo de carro já é um pouco mais complicado. Não é simples, cara, ainda mais esses carros dos dias de hoje. É, que são computadores. Na verdade, como um computador, a maioria deles se resolve com você desligando e ligando de novo. Sim. E isso não é uma sacanagem, isso não é uma gambiarra, isso é uma coisa boa. É prova de como o negócio é bom e funciona, sabe? Como o negócio é inteligente. A ponto de você conseguir resolver um problema só reiniciando ele. Sim. Isso é legal, isso é uma coisa boa dos carros de hoje em dia. Mas enfim, quando o carro quebra, eu não sei o que fazer. Uma coisa que eu ainda sei fazer é trocar pneu. Mas por é o jogo. É, eu já fiz algumas vezes, até recentemente e tal, mas teve uma vez que meu pneu tava furado em casa, eu tinha chegado em casa e aí, no outro dia de manhã, era um fim de semana, e então eu não tinha uma pressa de sair nem nada, e o pneu tava furado. E eu tava doente, cara, eu tava gripado e tal, e com febre, e aí eu chamei o seguro pra trocar o pneu. Mas essa foi uma vez, cara, porque é uma situação muito estranha. Porque o cara chega te julgando, entendeu? Claro, claro. Tipo, sério que você me fez só até aqui pra fazer isso? Tipo, você não era capaz de fazer isso? É, você não teve a atitude mais viril, né? A atitude mais viril seria você ter descido, aí você levava, sei lá, 6 latas de caracu com você. Aí você deixava as caracus assim do lado, trocava o pneu, aí com a febre, né? Ia subir sua temperatura. Mesmo. E o esforço, assim, você ia ficar com o corpo todo mole, se sentindo malzaço. Aí você tomava 4 caracus seguidas, deitava no banco de trás, se cobria com o tapete do carro e tinha delírios ali mesmo. Tremendo, tremendo, suando. E quando isso passasse, daí a umas 4 horas, você ia estar com o pneu trocado e curado da febre. E curado pelo... que é como se você estivesse reiniciando seu próprio corpo, né, no fim das contas. Isso exatamente. Isso me lembra aquela vez que você falou que você tinha um Escort, uma perua do Escort, lembra? Com melhor um bagageiro carro. Bem grande. Melhor carro que eu tinha. E aí você falou que você deixava ele numa garagem que você tinha que deixar com manobrista. Uhum. A garagem era de manobristas. E aí você falou que você tinha certeza que os manobristas dormiam no bagageiro do seu carro. E tinha mesmo. E a sugestão que eu te dei na época foi comprar uma iguana e deixar no bagageiro. Mas eu tinha certeza, cara. Ele era o melhor bagageiro pra dormir, pra tirar uma soneca. E toda vez que eu pedia pra onde estava meu carro, porque às vezes eu queria só, tipo, ir lá e deixar alguma coisa lá, ou buscar alguma coisa, eles não deixavam, entendeu? Entendi. Ou então eles ficavam assim, eles tinham um sistema assim de avisar, tipo, ó, sujou, acorda aí, entendeu? Aí você chegava lá, tava porta-mala aberta. Não, teve um dia que eu cheguei lá e eu acho que eu peguei o banco abaixado, sem que eu tivesse abaixado. Ou os tapetes do carro estavam lá, sei lá. Mas é isso, uma iguana teria resolvido tudo, teria sido maravilhoso. Teria sido uma solução muito boa. Mas por outro lado... Você ia chegar no outro dia e o cara ia dizer assim, você tem uma porra de uma iguana no seu carro? Você sabe o susto que eu levei? Tem problema de coração. Pois é, eu achava meio... eu achava maneiro a atitude dele de dormir no meu carro. Eu fiquei meio com inveja da ideia, assim, então eu deixava rolar, entendeu? É, no fim das contas não tinha nenhum problema. É, se tinha um carro que não ia acontecer nada, era esse. É, bom, ia ser muito legal se você tivesse tido mesmo uma iguana, e aí um dia você parasse o carro e a iguana fosse pro colo do manobrista. Ela subia no braço dele, ficava lá quietinha, assim, botando a língua pra fora, sabe? Ele fazendo um carinho nela. Você pode dormir no meu carro, mas você não pode roubar o amor da minha iguana. Quais são os melhores barulhos que você consegue fazer com a boca? Caralho, eu nunca fui muito criativo com barulhos na boca. Tem uns amigos meus que eles sabem fazer beatbox. Tenta aí, só vai. Que eu não consigo, tipo, eu não sei nem qual que é a lógica do beatbox. Uma mania que eu tenho, que é horrível, e eu tô percebendo que cada vez mais ela está se agravando e que isso mostra o quão velho eu estou ficando, é gritar depois de espirrar. Sabe? Quando você faz... Achim! Eita! Sabe? E aí eu paro, eu falo, cara, da onde veio essa vontade? Por que eu estou fazendo isso? Por que que eu estou parecendo meu pai? Aqui, ó, é automático, é a mesma coisa, sabe quando você senta, você fica, sabe que, né, o corpo tá dando aquela acostumada, oh, beleza, sentei, uff, tipo, agora, antigamente era assim, ah, ok, beleza, sentei, ah, minhas costas, não, agora o som tem que sair, o som ele tem que vazar, o meu corpo ele precisa disso, senão é a mesma coisa, né? É exato, é a mesma coisa que, sei lá, tipo, quando você tá com vontade de espirrar e não consegue, que é horrível, né, tipo, é um orgasmo impedido, né, quando você quer tá morrendo de vontade de espirrar, caralho, agora, vixe, nossa senhora, vai ser um espirrão desse, e aí você não consegue, aí você se sente frustrado, a mesma coisa que, tipo, né, eu vou gozar, não vai, porque algo impediu o universo, né. Este podcast foi editado por Caio Corraini.